A paz do Senhor, irmãos e irmãs, vamos dar continuidade à nossa devocional no livro dos Salmos. Hoje, em especial, um salmo dedicado a todos os irmãos, irmãs, idosos, como diz a Bíblia. Até os 70 anos nós realizamos aquilo que devemos realizar, e depois a Bíblia diz que é canseira e enfado. Eu tenho visto cada vez mais homens e mulheres que, como Moisés, por exemplo, aos 80 anos iniciam novos projetos e novos ministérios. Moisés começou o processo de libertação do povo de Israel com 80, e eu desejo isso para todos vocês. Mas se alguém não tem essa possibilidade, de qualquer maneira, nós celebramos pela sua vida até aqui, por todo o tempo que o Senhor ainda tem preparado. E se não vai fazer mais 40 anos de ministério, como Moisés, até os 120 anos, que os próximos anos sejam de grande bênção e de louvor. Fica então dedicado esse Salmo de número 71 a todos, irmãos e irmãs, a todos os servos do Senhor, idosos, e que vocês, com a sabedoria que adquiriram, glorifiquem ao Senhor a cada instante. Leamos então o Salmo de número 71. Em ti, Senhor, me refugio, que jamais eu seja envergonhado. Por tua justiça me livrarás e me libertarás. Inclina para mim os teus ouvidos e salva-me. Sê para mim a rocha de refúgio, sempre acessível, pois decidiste salvar-me. Sim, és o meu rochedo e a minha fortaleza. Meu Deus, livra-me da mão do ímpio, das mãos dos criminosos e dos violentos. Tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Deposito em ti toda a minha confiança. Desde a minha juventude. Ora, desde o ventre materno dependo de ti. Das entranhas de minha mãe me separaste. Dia após dia és motivo de todo o meu louvor. Para muitos, tornei-me um prodígio, enquanto eras tu meu refúgio fortificado. Minha boca está repleta do teu louvor e constantemente proclamo o teu esplendor. Portanto, não me rejeites agora na velhice, quando as forças declinam. Não me abandones, pois meus inimigos tramam contra mim, confabulam entre si os que me espreitam com a intenção de tirar a minha vida. Alegam: Deus o abandonou, persegui-o, agarrai-o, pois não há quem o possa salvar. Ó Deus, não fiques longe de mim, meu Senhor, vem depressa em meu auxílio. Sejam confundidos e abatidos os que me hostilizam. Cubram-se de opróbrio e de vexame os que buscam meu dano. Eu, todavia, sempre esperançoso, redobrarei mais e mais os teus louvores. Minha boca narrará a tua justiça e em todos os dias da minha existência os teus incontáveis atos de salvação. Proclamarei os teus feitos poderosos, ó soberano Senhor. Divulgarei diante de todos a tua justiça. Desde a minha juventude, ó Deus, tu tens me ensinado e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Agora, porém, vejo que estou idoso, de cabelos brancos. Não me desampares, ó Deus, para que eu possa pregar sobre as grandes obras do teu braço às gerações presentes e futuras. Ora, tua justiça, ó Deus, chega até as mais elevadas alturas. Grandes proezas realizaste, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu que me fizeste experimentar tantas aflições e desgraças, de novo me farás viver, e das profundezas da terra me fará ressuscitar. Aumentarás minha dignidade e uma vez mais me abençoarás com tua presença confortante. Então, acompanhado da harpa, te darei graças, meu Deus, por tua fidelidade. Cantarei louvores para ti ao som da cítara, ó Santo de Israel. Ao cantar em teus louvores, exultarão de alegria meus lábios e minha alma que resgataste. Igualmente, todos os dias, minha língua recitará tua justiça, porque se cobriram de vergonha e vexame os que buscavam a minha desgraça. Exaltado seja o Senhor, glorificado, para sempre adorado pela sua santíssima palavra. Irmãos, nós temos algumas notas, irmãos, irmãs, temos algumas notas da BKJA e eu quero lê-las para você agora. No primeiro versículo, em ti, Senhor, me refugio, que jamais eu seja envergonhado. Diz assim a nota: esse salmo encerra uma coleção de salmos davídicos e revela a experiência de alguém que na velhice suplica a presença e ajuda de Deus diante das ameaças dos seus inimigos. A falta do costumeiro cabeçalho indica o Salmo 70, o representa a sua introdução, e que, portanto, que o Salmo 70 representa a sua introdução, e que, portanto, este é mais um salmo da autoria de Davi, já em idade avançada, fato reforçado pela oração do rei Salomão no Salmo 72. Se o Senhor nos permitir, nós o veremos. Aliás, nosso desejo agora é ir do Salmo 71 até o Salmo 80. No versículo 3, irmãos e irmãs, a Bíblia diz assim, e depois eu leio a nota: se para mim a rocha de refúgio, sempre acessível, pois decidiste salvar-me. Sim, És o meu rochedo e a minha fortaleza. A nota aponta o seguinte: um homem pode chegar ao final desta vida com uma grande alegria na alma, se no passado, e especialmente no presente, tiver depositado no Senhor Deus toda a sua fé e confiança. Não existe velhice sem provações, mas Deus é misericordioso em nos socorrer em todas as nossas aflições e rapidamente nos confortar com sua presença libertadora e salvadora, como nos mostra os versículos 10 e 11. Esse trecho é uma boa recordação do Salmo 31, do versículo 1 ao versículo 3. Uma terceira nota encontra-se no versículo 11 e diz assim a Bíblia: alegam, Deus o abandonou, persegui-o, agarrai-o, pois não há quem o possa salvar. Mas nós lemos e vemos o seguinte: os faltos de sabedoria olham para o justo sem prosperidade aparente ou debilitado fisicamente e sem boa aparência e o desprezam, procurando tirar alguma vantagem da sua humilde condição pessoal. Contudo, o justo jamais será pobre, ignorante ou desamparado, pois sua riqueza e poder vem da graça do Senhor. Por que não dizer aqui, grifo meu, a sua sabedoria também vem da graça do Senhor? É Jesus Cristo quem nos concede todas as forças e a paz que o mundo não pode oferecer, como nos diz o Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 27. Uma quarta nota, nós encontramos no versículo 18. Agora, porém, vejo que estou idoso, de cabelos brancos. Não me desampares, ó Deus, para que eu possa pregar sobre as grandes obras do teu braço às gerações presentes e futuras. Olha que maravilha. Davi fazendo o plano de continuar anunciando a sua própria geração que vivia com ele naquele momento e aos novos, aos mais novos, às gerações futuras. Um servo de Deus, irmãos, irmãs, cuja vida espiritual foi provada por meio de vitórias e insucessos, pode na terceira idade dedicar-se ao maravilhoso ministério do aconselhamento de jovens. Quero aproveitar para sugerir isso. Quantos que têm no Ocidente, principalmente, menosprezado os nossos irmãos, as nossas irmãs, queridos anciãos? Mas nós não devemos fazer isso de modo algum. O meu contato ministerial, pastoral, foi rico com seminaristas e está sendo rico agora com os seminaristas que tenho aqui entre Folhas e em Vargem Alegre, mas também é rico com e foi rico com os anciãos que me aconselharam, que ministraram na minha vida e que foram bênção em toda a trajetória. Por isso, não desprezemos de modo algum, nem deixemos de lado, e nem percamos a oportunidade de conceder a esses irmãos e irmãs o maravilhoso ministério do aconselhamento de jovens. E eu não vou ter tempo de ficar com os cabelos brancos, irmãos, porque já não tenho praticamente cabelos, mas as minhas barbas já estão brancas. A minha barba já está branca. E eu tenho, assim, cada vez mais me dedicado a aconselhar jovens pastores, acadêmicos de teologia, líderes no início do seu processo. Ainda hoje à tarde fiz isso. Então, desejo que os irmãos também sigam esse caminho, tanto aprendendo com aqueles que já têm mais experiência, como também ensinando os mais novos. Fecha o parêntese aqui e o meu grifo anota, e eu volto dizendo o seguinte, lendo todo o texto novamente, um servo de Deus cuja vida espiritual foi provada por meio de vitórias e insucessos, claro, pode na terceira idade dedicar-se ao maravilhoso ministério do aconselhamento de jovens, provendo para esses construtores das novas sociedades uma sabedoria bíblica que eles não poderiam ganhar tão rapidamente sozinhos, nas tentativas e erros da vida. Finalmente, compartilho com vocês a quinta e última nota. Tu que me fizeste experimentar, versículo 20, tu que me fizeste experimentar tantas aflições e desgraças, de novo me farás viver e das profundezas da terra me farás ressuscitar. Ora, irmãos e irmãs, o mesmo Deus que nos abençoa com o privilégio da vida, como nós vimos no versículo 6, nos renovará por meio da salvação, aleluia, a fim de que estejamos para sempre em sua companhia. As profundezas da terra, em hebraico Sheol, é a região dos mortos, cuja porta de entrada é a sepultura, como nós verificamos no Salmo de número 30. Que Deus nos abençoe, nos edifique também com essas notas, nos enriqueça com sabedoria, com aconselhamento, com poder que vem da graça do Senhor. Que mantenhamos a nossa dependência dele, porque bem-aventurados são os pobres de espírito, que ele seja sabedoria diante da nossa ignorância, que ele seja o nosso refúgio diante do momento de desamparo, que ele seja a nossa prosperidade diante de um momento de ausências, que ele seja o nosso poder, pela sua graça e pela sua misericórdia. Eu encerro a nossa devocional nesta noite. Amanhã nós faremos um pouco mais cedo. Você tem esse tempo ainda hoje, aqueles que tiverem condição, e amanhã para ouvir essa palavra, porque amanhã me dirijo à Vargem Alegre, então precisarei fazer mais cedo. Bem, a proposição desse Salmo 71 não pode ser outra, senão a oração de um ancião. E é esse o tema que eu coloquei no livro dos Salmos, no meu devocionário. Diz assim o texto: a experiência de Davi o leva a interceder para que Deus continue sendo o seu refúgio, o seu resgate, o seu livramento, a sua salvação. Meu querido irmão, irmã, jovem, adulto, ou ancião, continue confiando em Deus em todo o tempo e tendo nele o refúgio, o resgate, o livramento e a salvação. O salmista sabe que Deus é a sua fortaleza, acolhida e rocha de habitação. Nós devemos experimentar isso. Irmãos e irmãs, nesse momento devocional, nós devemos experimentar: Deus é a minha fortaleza. Não importa se as forças físicas vão diminuindo, a sua fortaleza espiritual vem de Deus. E Ele também é o seu acolhimento. Ele é a rocha da sua habitação. Você pode habitar seguro sobre essa rocha, porque sobre essa rocha podem vir as tempestades e você não será abalado. Dessa forma, o salmista pede que o Senhor o livre das garras do homem mau. Ele tem certeza de que há pessoas espreitando e se preparando para persegui-lo e derrotá-lo. Você percebeu na leitura do Salmo. A fim de que o nome do Senhor seja envergonhado. Irmãos, porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, já não somos mais nós. O inimigo quer nos abater, quer nos envergonhar, não só por nós. Ele quer nos envergonhar para poder envergonhar o nosso Deus. Olha o Deus deles. Ele quer dizer assim: o Deus deles não o livrou das garras do mal. O Deus deles não o livrou daqueles que o espreitavam e se preparavam para persegui-lo e derrotá-lo. Ele quer dizer isso. Mas a nossa certeza é que ele não vai conseguir jamais nos envergonhar. Nem quando pecamos, porque se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Queridos irmãos e irmãs, particularmente os anciãos, Davi reconhece a Deus como Senhor da sua vida, desde a meninice, e a ele consagra seus louvores. Imagino vocês ouvindo agora, aqueles que já são anciãos, eu estou chegando lá. Aliás, a minha geração está chegando lá. Como deve ser gostoso aqueles que cresceram diante da presença do Senhor, cresceram também na igreja, aprender as historinhas bíblicas. Como deve ser gostoso lembrar disso, como Davi. Reconhecer que Deus foi o Senhor durante toda a vida, desde a meninice, e a ele consagrar louvores. Agora, quando se aproxima a velhice e as forças começam a faltar, Continua esperando em Deus e louvando mais e mais. Irmãos e irmãs, particularmente os anciãos, as anciãs, se a velhice já se aproximou e as forças físicas começam a faltar, continue esperando em Deus e louvando mais e mais. Sua boca pode relatar os feitos do Senhor, a salvação que vem da parte do Altíssimo. Glória a Deus. A expectativa de Davi é de que Deus jamais o desampare na velhice e até mesmo na morte. Essa deve ser a nossa expectativa, a de todos aqui, todos e todas. A nossa expectativa, a nossa confiança, a nossa certeza de fé é essa, de que o Senhor jamais nos desamparará, nem na velhice e até mesmo na morte. Na verdade, Davi reconhece que não há ninguém semelhante ao Pai Celeste, e não há mesmo, por isso nós tributamos a ele todo louvor e glória. E o coração de Davi está desejoso de celebrar e cantar salmos de louvor ao Santo de Israel. Ah, irmãos, a cada dia que vai passando na minha vida, eu dou esse testemunho a vocês. Meu coração está mais desejoso de celebrar e cantar salmos de louvor ao Santo de Israel. Às vezes em momentos de grande alegria, às vezes em momentos de, como tivemos essa semana que passou, pessoas se convertendo, pessoas sendo libertas de enfermidade, pessoas se aproximando da casa do Senhor, mas também passando por momentos de dor, de luta, de confronto, de desafios. Ainda assim, na grande alegria ou nos momentos de tristeza, o Espírito Santo vai gerando no nosso coração salmos de louvor para o Santo de Israel, o nosso Deus. Irmãos e irmãs, Deus é o nosso refúgio e a nossa libertação. Confie nisso. Querido ancião, querida anciã, confie nisso. Deus é o seu refúgio, ele é a sua libertação. Celebremos e adoremos ao Rei dos Reis, na certeza de que ele nos tem abençoado até aqui e não nos abandonará. Jamais nos abandonará. Saibamos reconhecer que ele nos livrou e nos livrará da mão do maligno. Nem o maligno poderá fazer nada contra nós, nem a morte poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ainda na velhice, receberemos acolhimento do Senhor, acolhida do Senhor. E o nosso coração se regozijará na presença do Rei das Nações. Glorificado seja o nome do Senhor. Celebremos todos, irmãos e irmãs. Cultuemos e exaltemos o Deus da nossa salvação. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu dizia lá da meninice, agora quero mais uma vez só repetir isso. Como é gostoso lembrar da meninice quando aprendemos as primeiras histórias bíblicas, depois na adolescência, depois quando entramos na idade adulta, quando nos preparamos para nos tornarmos anciãos e em todo tempo podemos reconhecer que Deus foi o Senhor da nossa vida, é o Senhor da nossa vida. Sempre será o Senhor da nossa vida. E por isso podemos consagrar a Ele os nossos louvores. Se a velhice já se aproximou, meu irmão, glorifique ao Senhor. Se ela está se aproximando, minha irmã, meu irmão, glorifique ao Senhor. Continuemos todos esperando em Deus e louvando mais e mais, louvando mais e mais, louvando mais e mais. E que a nossa boca relate os feitos e a salvação que vem da parte do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos e todas, em particular os anciãos, as anciãs, e que nos encha, nos inunde de um espírito de gratidão e de louvor. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Se o Senhor nos permitir, amanhã compartilharemos o Salmo de número 72 e, permitindo ele, nós iremos agora até o 80. Salmo de número 80. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação, a presença contínua de Deus sobre as nossas vidas, seja uma marca e uma inspiração para que do nosso coração e através das nossas vidas brote o louvor. A graça, o amor, a unção, a presença, faça brotar o louvor nos nossos lábios, na nossa vida, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. E assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.